60 pelo, estacionamento 200. Autorizado pelo. Planeador 25, autorizado ao final do procedimento, desce para 2.000 pés, reajuste na 097, informa a estabilização. 2.000, informa a estabilização, 2.000. Decolando aos 25, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. agora são 2208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, é o seu 3171, Nação Luna, bom dia. Bom dia, 3171, contato radar, subtramido 300, autorizado direto Leda. Para o 300, direto Leda, 3171. Confirme quadros de encontro, pista de Angela, tá? Quatro, três, a bota decolando da pista 17, ciente. O senhor está pronto para o papo? O Alfa Juliette Romeu, autorizado para Sierra Bravo, Papá Lima, nível de voo 100, direto. Saída Momo, após Momo voa Cogbo, após Cogbo direto, pista em uso 17, aciona 5452, frequência do controle Salvador em 120.8, Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu. 52, cotejamento correto, Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, 4-4, aprovado, acionamento, chame pronto para o táxi. 225, estabilizado, final. O cinema é 225, bom dia, tráfego avistado, que é igual no 07, pouso autorizado, pistão no 0, vento de 1, 3, 0 graus, com 1, 9, o cinema é 225. Vire, pouso, 6225. Aprovado, Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, chama a interjeição Oscar. 325 no solo 31, libera pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa Juliette até o portão 02, nesta frequência, China 6225. Alfa Juliette 2625. Chama registrador, frequência 128.35, alternado 1.23.8. 2.35, 2.32, bom dia, 3.171. Alfa Juliette Romeu, autorizado a linha e manter pista 1.7, chama em alinhado e pronto para decolagem, Alfa Juliette Romeu. Gentileza, só modifique a saída, senhor, da Momo, após Momo, vá Cogbo, após Cogbo direto, senhor. Alfa Juliette Romeu, autorizado decolar da pista 1.7, para o Romeu Alfa Juliette Romeu, vento 1.20 graus, com 1.09, que é legal, 1.017. Romeu Alfa, Juliette, Romeu, decolado aos 3-3, chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, Romeu, bom voo. Romeu, muito bom dia. Romeu. Romeu Alfa, Juliette, Romeu, contato radar, super para uma centena, sem restrições na saída móvel. Alfa, Juliette, Romeu. voo 9055, é isso? 9055. Hoje é 9055. Por gentileza, eu poderia confirmar o horário do seu plano? 05, pronto para cota? Afirmativo. Voo 9055, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, nível de voo 380, saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso no 0, transponder 5472, frequência do controle Salvador em 120.8, voo 9055. Autorizado com fome 380 para convoia Sanvo 1, Motiva. 5, 4, 6, 6, controle 120.8. 1075, negativo, a saída, Sanvo 1, transição Motiva, senhor. Sanvo 1, Motiva. Já estamos pronto para o pushback acionamento. Obrigado, autorizado pushback acionamento. Negativo, Sanvo 1, Motiva, saída, Sanvo 1, transição Motiva. Sanvo 1 com todas as restrições de nível da subida, após Sanvo voa Leda, após Leda voa Motiva, senhor. É Sanvo 1, transição Motiva. Motiva, Sanvo 1, Sanvo, Leda e Motiva. Has jumped off the taxi, voo 9055. Autorizado final do procedimento, desce para 2.000 pés, ajuste agora 1.098, informe estabilizado. Alfa Juliette Romeu, confirma o seu estimado pouso em Petrolina. Eu acertei o visual na rota? Afirmativo. É autorizado a presença da próxima. Autorizado, eu estou presente direto ao Petrolina Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Táxi aprovado à direita até o ponto de espera pista no 0, que é legal no 018. Chame pronto para regular de ponto de espera pista no 0, voo 9055. Alfa Juliette Romeu, sucesso programa agora radial 333 a 26.3 milhas. Em circulares, a pista no zero, vento de 130 graus com 14 nós, que LH agora infelizmente mudou no 017, está variando no 018 e no 017. 55, decolado aos 52. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8. Senhor, tem um bom voo. 208, bom dia, muito obrigado. Controle Salvador, mantém voo 905. Levo 905, contato radar, suba para nível 380 via São Bona. 380 via São Bona. Estabilizando a LS-X-Ray. 759, completa aproximação, chama 2, Salvador, 118, decimal 95. Ok, 2895, sei lá. Bom dia, Salvador, agora 759. Tráfego avistado, Canigal no 018, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus com 12 nós, Golo 759. Ok, eu pouso, Golo 759. 9055 solicita. O voo 9055 solicita, se possível, o Pro de Motiva. Aguarde. Guarda. Instrução à direita, taxa aprovado via Alfa e Juliette até o portão 03 nessa frequência, no 759. Direito da Fox, Alfa Juliette, portão 3 na sua portão 759. Serviço rodar encerrado, manter o nível no 00 para informar com o nível e alerta, Recife na frequência 126.85, alternado 125.45. Chame Recife agora, frequência 128.35, alternado 123.8. Recife 2835, 238, voo 9055, graça, um ótimo domingo. Olá. Fábio 773, informação em curso é a Hotel para Porto Seguro, 500 pés. O senhor está pronto para corda? Aérea 8773, autorizado para Sierra Bravo, Papá Sierra, direto até Ilhéus, após direto 500 pés, decola da pista 10, primeira curva à direita. Voa no litoral sul, controle Salvador, opera em 120.8, aciona 0232, força aérea 8773. Autorizado para Sierra Bravo, Papá Sierra, decola via, correção, decola da pista no zero, curva à direita, direto Ilhéus, após direto Porto Seguro, senhor. Fechamento, força aérea 8773, livre o acionamento, chame pronto para o táxi. Comando, Força Aérea 8773, QNH agora no 018, chama interseção para ingresso. Autorizado alinhar e decolar da pista 10 a partir da interseção. Vento de 130 graus com 12 nós, QNH 10 18, Força Aérea 8773, chame fora do solo. Sente livre, ingresso e decola, o Fábio 773. Salvador, bom dia, o voo 1963, informação hotel, autorização Galeão, está no gate 08. Cuidado 963, 1 minuto 4. 1 minuto 4, voo 963. Aéreo 8773, avistado decolado aos 10. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, senhor, bom voo. Muito obrigado, controle 120.8. Voo 963, pronto para cópia. 1098, desce para 410. O Golf Lima, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 10, transponder 5502, frequência do controle Salvador 120.8, voo 963. Autorizado, Serra Bravo, com Felipe Galeão, nível 360, meia Brasilo 44, Sanvo 1, Doclo, decola da 10, 5502, transponder 1208, controle, voo 963. 963, negativo, Sanvo 1, Doclo, é a saída Sanvo 1, transição Doclo. Sanvo 1, transição Doclo, voo 963. Correto, protegimento, voo 963, portão 8, chame o condutor para o pushback acionamento. Vai lá para o... Salvador, chamei a 227. dia 380, já vem aprovado para Brasília. Eu tenho a informação, o senhor está pronto para placa? Número 225, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, nível de voo 380, saída Arbor 1, após Arbor voa Elefa, pista em uso 10, transponder 5475, frequência do controle Salvador em 120.8, Oceaner 6225. Hoje para Brasília, conforme a Arbor, uma tarde de manhã, decorada 10.4.5.2.0.8. Correto, com o atendimento, o cinema 225, portão 2, chame pronto para o push pega acionamento. Confirma sua altimetria? Só que aqui é 7. Certo, o modo Charlie do transponder? O 773. Ele está acionado. O modo Charlie. Eu estou recebendo o 000. Sim, então é autoriza a subir para o 10 para me checar. Obrigado, eu subi para o número 10 para o 0873. mantendo do teste. Confirma se continua zerado ou se não mostra aqui. Agora eu não recebi nenhuma informação do modo chave. Sim, sim. Vocês não vão acertar isso agora. Correto, chamando a 2 no 1, chamo puxa acionamento, portão 4.